Yes. Estamos de volta com mais um Omniverso, o podcast do site Arte Final, que explora os mais distantes rincões da cronologia do universo. Acesse lá artefinalhq.com.br e escute mais Universo, Pilha de Gibi, Sete Jagunços e tudo mais. E hoje, em comemoração aos 80 anos do Batman, estamos aqui reunidos para falar sobre a origem que vale do Homem-Morcego. E para isso, estou com o mordomo e ator shakespeariano Jamerson. Tananana, Batman! E o eterno menino prodígio, Reginaldo. O que falar depois dessa abertura, né, meu? Não é? A história que vamos discutir nesse programa é a minissérie em três partes de Untold Legend of the Batman, publicada entre julho e setembro do distante ano de 1980, né? Aqui no Brasil, ela saiu pela primeira vez num gibi chamado A Legenda de Batman, né? Uma edição extra da revista do Batman, publicada pela Ebal em agosto de 81. E recentemente foi republicada em Lendas do Cavaleiro das Trevas, do Jim Aparo, volume 9. Né? Ela foi escrita pelo saudoso Len Wein. Tem a arte do John Byrne na primeira parte. E nas outras duas tem a arte do Jim Aparo, que também faz a arte final. Ela foi editada pelo grande Paul Levitz e as capas originais são dos mitos José Luiz Garcia Lopes e do Dick Giordano, né? Bom, Jamerson, fala aí pra nós o que é a Legenda de Batman. Batman tinha feito 40 anos e tava precisando colocar a casa em ordem. E o pessoal da DC, durante todo aquele processo que começou no final dos anos 70, ele começou a arrumar, a descer, preparar aquela faxina que era necessária para conseguir equiparar as vendas da Marvel. E nesse processo eles lançaram uma minissérie para contar a origem do Superman. E no ano seguinte eles voltaram a esse mesmo formato inédito, certo? Esse formato revolucionário de minissérie, e com um projeto mais ambicioso. Eles iam passar os 40 anos de cronologia do Homem-Morcego a limpo e tentar fazer uma história com início, meio e fim. E isso se tornou a legenda do Batman. Bom, tem essa história mesmo, né? Que o World of Krypton, né, foi a primeira minissérie da DC, primeira mesmo. Antes não tinha minissérie nenhuma. Esse formato, né, reduzido, 3-4 partes ali fechadinho, meio que acima da cronologia. E essa legenda de Batman, então, né, seria a segunda, né, lançada no ano seguinte para mostrar as origens do Homem-Morcego nessa comemoração do aniversário, né? O primeiro do Super-Homem, depois do Batman. Bom, Reginaldo, me diga aí o que, é que você achou dessa minissérie, que não esqueçamos nunca, né? É do começo dos anos 80, né? Exatamente 1980, então não é uma coisa muito datada. Cara, mesmo assim, ela tá em outro ritmo do que a gente tá acostumado hoje em dia, né? O ritmo das histórias é outro, a pegada, né? O formato é outro, é totalmente diferente do que você vê hoje em quadrinhos, assim, né? Ele tem o objetivo da história é pegar os principais pontos da mitologia do Batman e recontar, né? Algumas coisas sofreram modificações, sim, outras nem tanto, né? Outras continuam assim, são o cerne do personagem, mas o que mais modifica, sim, é o pacing, o andamento da história. história, o formato, né? Vamos dizer assim, ela começa uma trama, assim, um mistério pequeno, aparentemente, né? Rasgaram a roupa original do pai do Bruce Wayne. Por coincidência, era uma fantasia de Homem-Morcego. Vai pegando você mais pela curiosidade do que pelo ritmo, pelo andamento, né? Mas tirando isso, eu achei uma boa história, eu acho legal, assim, acho interessante, como curiosidade eu acho válido. Eu acho assim, tem duas coisas, o Regi citou, que tem duas coisas que dentro das revisões posteriores foram bastante, anuladas e ora retificadas, né? Em 1994, no evento Zero Hora, o Batman descobre quem era o assassino, né? O Batman pós-crise descobre quem era o assassino dos pais dele, pois é posto em dúvida dentro daquelas histórias, numa realidade alternativa, em que o Homem-Morcego da nossa Terra vai, naquela realidade alternativa, não é o mesmo assassino do que na nossa Terra. Então isso cria uma dúvida naquele Batman, certo? E posteriormente, em 2006, com Crise Infinita, isso é refeito novamente e volta o assassino ser aquele que já havia antes, né? O Batman não matou o assassino dos pais dele. Então, assim, na verdade, a DC em 2006 ela tentou vender a ideia de que Batman continua combatendo o crime por causa de uma necessidade de encontrar o assassino, e isso ele jamais encontrará para sempre, eternamente continuar a ser Batman. Eu queria fazer um outro comentário, é que o mordomo Alfred, primeiro, ele tem uma apresentação muito cômica na série, né? Ele é um personagem quase ridículo, eu não sei se vocês irão concordar comigo. Ele se impõe à família Wayne de uma maneira muito forte, né? Ele chega e fala que vai trabalhar com os Wayne, e que de certo modo era o Alfred no início, né? Ele era um personagem escape cômico, né? Eu esqueci como é que chama atualmente, um personagem que todo mundo contaria as piadinhas. Alívio cômico. Ele é alívio cômico. Também tiraram a morte, a fase dele como vilão, né? Então foi o principal retcon que foi feito em A Legenda do Batman. Não sei se foi diretamente inspiração porque veio no futuro recente, né? Mas, por exemplo, isso que vocês falaram, né? O Thomas Wayne vai a uma festa que a temática do baile, né? Você ir fantasiado de criaturas voadoras, né? Já é uma temática absolutamente idiota para uma festa, mas tudo bem, né? E ele aproveita e vai de morcego. E não baixa ele de morcego, né? E o Bruce ter visto ele vestido de morcego, o Bruce pirralhinho, fala: ah, nossa, eu quero uma fantasia igual, blá blá blá blá, coisa de criança mesmo. O Thomas Wayne é sequestrado nessa festa, né, por um vilão, por uns bandidos lá, porque o chefe desses bandidos tá ferido. Então ele sequestra um médico da festa, leva ele lá pro esconderijo pra ele salvar esse chefe dos bandidos. Chegando lá, o Thomas Wayne percebe que quando salvar o cara vai ser morto, né, é óbvio. O que é que ele faz? Ele reage e enche os caras de porrada. Ou seja, ele é o primeiro Batman, né? Ele é um proto-Batman que, você pensar direitinho, é aquele Batman lá do pré-Novo 52, lá do Azarelo, né? Que é um Thomas Wayne violento, malucão, que ficou louco porque o filho e a esposa morreram numa realidade paralela, né? Então ele ficou maluco e enche todo mundo de porrada. Ele é muito violento. Esse Thomas Wayne também é muito violento, né? Porque ele enche os caras de porrada, assim, de uma forma que o Batman não conseguiria fazer em começo de carreira, né? Ele desarma os três, são três bandidos, o chefe mais dois. Ele desarma os três, deixa todo mundo desmaiado de porrada, chama a polícia, né? A polícia prende os caras, o chefão vai preso. Aí promete se vingar, né? Ele sai da prisão depois de uns anos, contrata o Joey Shield pro Joey Shield matar o Thomas Wayne, né? E aí ele mata o Thomas, mata a Martha, deixa o Bruce vivo pra fingir que foi um assalto. Ou seja, esse assassinato dos pais do Batman é a coisa mais elaborada do roteiro, né? É um roteiro muito intrucado esse negócio aí. É muito bem elaborado como ele aparece nisso, né? Dessa forma que esse chefão planeja a morte de Thomas Wayne. Mas não é só isso o resgate. Outro resgate que eu tava falando mais cedo com o Reginaldo é que o do Batman, antes de ser Batman, ser Robin, né? Ele, no começo de carreira dele, ele é adolescente ali, quase uma espécie de Superboy, né? Na época ali, aquela idade que o Superboy tinha. É o seguinte, tinha uma série de histórias do Superboy que ele começou a encontrar todos os personagens da DC antes deles serem super-heróis. Então ele encontra o Bruce Wayne quando o Bruce Wayne faz uma visita a Pequenópolis, e lá em Pequenópolis o Bruce Wayne usa o uniforme do Pintacilgo, né, que é o Robin, né? Então é esse que é o retcon, né, que na verdade acabou confirmado ali. É, só que aqui a desculpa para esse retcon, o jovem Bruce Wayne tá treinando, tá estudando, na verdade ele descobre no final que ele queria se tornar um policial, né? Esse era o objetivo final dele, né? Ele estuda criminologia, estuda um pouco de direito, mas não ia necessariamente fazer justiça, então ele tem que ser uma coisa maior que isso, e daí que vem a ideia de transformar um herói, e aí vem a ideia do museu, né? Ele não pega a ideia do Batman, do pai, né, pra ter esse negócio no começo, não é daí que ele pega a ideia, ele pega do morcego passando na janela, algo pra criar medo nos bandidos, né, tudo bem. Mas aí, a questão do Robin é porque ele descobre que em Gotham City tem um grande detetive, né, agindo, então ele quer estudar com esse cara, só que ele não quer se revelar pra esse cara, então ele, em vez de pegar, sei lá, uma roupa preta e uma máscara qualquer pra ser aluno do cara, sem que o cara descubra quem é ele, ele elabora uma fantasia altamente complexa, né, de Robin, de um pequeno herói, né? Que isso vai ser resgatado 40 anos depois pelo John Byrne, que é quem desenha essa história, em Gerações, né? Em Gerações, na primeira parte de Gerações, no caso, o último número, né, da primeira minissérie, ele mostra lá, né, que ele, no começo de carreira, ele agiu como Robin também, né? Então tem esse. O Byrne resgata desses dois elementos que você falou, né? Essa do Superboy e esse retcon desse momento, né? Não, e teve uma outra, teve um resgate um pouquinho anterior, que no Detective Comics Anual 2, de Mark Wade e Brian Augustin, com arte do Val Semakes, em 1989, ele faz a história Segredos de Sangue, foi publicada aqui no Batman 12, da editora Abril, que é uma história onde o Bruce Wayne se apresenta como Frank Dixon, certo? Só que ele já está jovem aí, ele deve ter uns 21, 22 anos, e ele procura um investigador para ensinar ele a ser detetive, certo? E é o Harris, né? O Harvey Harris. E aí ele vai atrás desse Harvey Harris, que está envolvido numa história que tem um fundamento ali de Ku Klux Klan, né? Perseguição a negros no sul dos Estados Unidos. Vocês lembram dessa história? Não lembro não, cara, dessa eu não lembro não. O que eu acho engraçado é que esses conceitos, eles somem, voltam, eles aparecem em outras mídias, né, meu? Você acabou de falar, Jamerson, o plot de Smallville, né, da série, que era o Superboy encontrando os personagens do universo DC, cara. Então você vê que isso daí vai e volta, é reaproveitado. Tem coisas que são, hoje pra gente são estranhas, mas foram descartadas, mas nem por isso nada impede de voltar, né? Uma coisa que eu estranhei, por exemplo, nessa história, é que o Batman é criado pelo Alfred, sim, mas também pela mãe do Joe Chill, né? Pelo cara que assassinou os pais deles, né, que aí a tia do Batman morreu, né, essa Leslie sumiu, eles encaixaram aí a mãe do Joe Chill pra fazer uma rima, como se ela tivesse, meu filho matou seus pais, então eu vou cuidar do filho das pessoas que foram assassinadas, assim. Eu acho interessante, mas eu acho dispensável, cara, isso pra hoje, vai, vamos falar assim, pra história. O próprio tio Felipe dele, né? O tio Felipe aparece em dois quadros e pronto, né? É, só como curiosidade. como efeito de curiosidade mesmo. A questão, por exemplo, da roupa do pai do Batman, né? Ou do Bruce Wayne se vestir de Robin primeiro, antes de se vestir como Batman. Eu acho tudo isso interessante na história, acho muito interessante, né? Mas eu acho completamente descartável para uma, vamos dizer, para uma linha cronológica mais simples, né? E aparentemente parte dessas coisas foram esquecidas, foram perdidas, cara, né? Eu gosto muito, assim, se for falar assim, qual que é sua referência de história que você vai se pautar sempre? Eu gosto de ano 1, cara, né? Gosto muito de ano 1, né? Não é que eu desconsidero as outras histórias. Eu acho essa, por exemplo, que a gente leu interessante, mas se eu for considerar, eu vou por ano 1. Cara, até inclusive, por exemplo, no Batman do Tom King, que o Bruce discute com a Selina como eles se conheceram e mostra a versão original do encontro do Batman com a Mulher-Gato, enquanto a Selina lembra da versão do ano 1, né? Eu gosto disso como curiosidade, assim, acho legal, né? Você brincar que as memórias das pessoas são diferentes e relacionar com versões diferentes que todas essas décadas de história do Batman alimentaram, né, meu? Então, puta, eu acho isso muito legal. E eu queria comentar aqui do uniforme alternativo. Eu vi primeira vez numa série de encontros do Super-Homem e do Batman, com arte final do Neil Adams, e eu achei impressionante, porque eles já tinham resgatado essa história do pai do Bruce ir para uma festa. E anos depois eu comprei mais ou menos um ano de Legends of the Dark Knight americano, um ano e meio, e uma das séries foi escrita pelo James Robson com arte do Marshall Rogers. Eu não sei se foi traduzido aqui na série do Marshall Rogers, que eu não comprei a terceira parte, que chamaria O Cerco, em português, né, The Siege, que começa lá atrás, nesse sequestro dos pais de Bruce Wayne, né? Do pai de Bruce Wayne, e o envolvimento dele com a máfia. Eles começam a trabalhar um pouquinho mais nesse. Eles perdem umas duas edições para fazer esse plot mais detalhado. Então lá também você vê esse uniforme alternativo e do início do Batman. Eu acho bonito, assim, um personagem com um universo tão rico como o Batman, como o Superman. Eles têm histórias conflitantes, tem coisas que fazem sentido numa época. Por exemplo, hoje a gente acha muito aceitável que o pai do Alfred tenha trabalhado para o Wayne, e que logo em seguida Alfred já tenha ido trabalhar com o Wayne logo de imediato, assim, antes até do menino nascer, ou pouco depois do menino nascer, que quando os pais morreram ele já estava ali para dar aquele apoio. Mas assim, anteriormente era plausível a existência de um tio. E lembrando que na série, quando surgiu a série de TV, o Alfred estava morto nos quadrinhos, e tinha a tia Agatha, vocês lembram? E aí a tia Agatha foi apagada nos quadrinhos, porque o Alfred apareceu na série de TV, e por isso que ele foi resgatado. A mesma coisa que o Red falou, que tem conceitos que vão para outras mídias e acabam retornando para os quadrinhos. Tinha aquela Leslie Thompson, né, meu? Sim, mas aí eu já falo até no pós-crise, né? Aí você tá falando no pós-crise. E tem aquela excelente história que tem o Batman e o Destruidor, né? Que o Batman, na noite em que o Batman, os pais do Batman morreram, Jim Gordon acabou matando o pai criminoso de um garoto. É uma versão do Batman do mal, assim, vamos falar assim. Ao mesmo tempo que teve o assassinato do Wayne, o comissário Gordon, quando era policial, ele matou um casal de bandidos. Isso daí resultou num Batman criminoso, assim. Você falou que Destruidor, o nome dele não é Predador, Jamerson? Eu não lembro também com certeza, cara. Eu acho que não é Predador, não, mas tudo bem, faz muitos anos. Eu fiquei surpreso que eu comprei A Sombra do Batman lá alguns anos atrás e tinha uma série, é uma história que ele voltava naquela Batman Classified, mas eu comprei, confesso, comprei, mas nunca li. Tem uns 10 anos que tá comigo. E a Leslie Thompson, ela aparece, né, no começo da história, porque tem que, tudo bem, né, eu concordo com o Reginaldo, né, sobre o ritmo da história, assim, ela tá naquele momento de transição dos quadrinhos, né, tem esse ritmo mais lento, tem umas coisas muito bobas, né, umas coisas meio infantis mesmo ali no meio, mas também tem aquele texto mais enxuto, né, não é aquele monte de balão correndo solto, aquele monte de informação de texto óbvio que você vê na arte, é uma arte dinâmica, né, um Byrne, assim, muito bom, né, um Byrne ali voando baixo, mesmo no começo de carreira ali, não tão começo de carreira, mas tá bem no início ainda, né, mas de uma arte muito boa, o Aparo também, né, já com mais experiência, voando baixo, mas assim, o que eu penso, o trabalho do Len Wein aí, foi a costura que ele fez, né, porque ele pegou o que aí, uns 40 anos de cronologia do Batman e foi enxugando tudo, né? Então aparece Leslie Thompson, aparece tio do Batman, aparece assassino, aparece o Thomas Wayne agindo, aparece o Jim Gordon, tenente, ali presenciando, investigando a cena do crime do Wayne, né? Então aparece a origem e a chegada do Alfred na mansão Wayne, origem do Robin, né, a criação, mostra até uma coisa interessante, né, que no começo, uma coisa que vai aparecer depois, né, já depois do Morrison, né, o Batman tentando adotar o Dick Grayson, né, mas não pode adotar porque ele é solteiro, né, então pegou meio mal isso daí, né, pô, você sozinho quer adotar uma criança, né, aí o cara fala, você não pode adotar não, porque você é solteiro, você pode ser tutor dele, né, então, assim, ele bota, é muito elemento, 40 anos de cronologia ali por trás, pra ele jogar numa história de 22 páginas, né, então ele faz um trabalho muito bom nesse sentido, mas tem uma outra faceta aí, né, que percorre todas as três partes da minissérie, né, que é essa investigação do Batman para saber quem é que tá atacando a Batcaverna, né, quem é que destrói esse primeiro uniforme do pai dele, que depois explode o Batmóvel, ou seja, o próprio comissário Gordon joga pista, ó, para essas coisas acontecerem, é alguém muito próximo a você que tá atuando, né, isso se mostra no final, né, que é uma carga muito psicológica dessa minissérie, Reginaldo, o que é que você pegou disso daí? Opa, tava procurando o nome do Batman. Caralho. Olha isso, isso que é determinação, hein? É espreitador o nome do Batman. Do Batman do mal. Eu lembro porque eu achei, eu li isso daí em Super Amigos 3, cara. Ele é um Batman de outra cor, meio. Todos nós, né? Não só você, todos nós. Eu acho, cara, eu adoro essa história. Agora que eu peguei aqui, meu, é bom demais, cara, isso daí. Cara, eu achei isso daí legal, achei interessante, né? A amarração final, né, dele, ele sofreu lá com aquela explosão, deixou ele meio abalado, né, e o Robin é, vamos dizer, é mais uma vez a voz da razão, né, o que justificaria sempre o Batman ter um parceirinho, né, cara, eu acho isso legal, acho bem legal voltar a usar a fantasia pai, né, do Bruce Wayne no final da história, acho legal, porque a fantasia ela é bem legal, cara, a máscara é bem legal, assim, ela é interessante, eu acho que faz tempo que não usam isso, apesar que a gente viu também Thomas Wayne aparecer aí há pouco tempo, então, mas não é a mesma coisa, né, a máscara dele é diferente nessa história, mas eu acho um barato, cara, acho interessante mostrar que é o Batman, que o Batman é dodói da cabeça, vamos falar assim, meu, que não, ele não precisa de muita coisa para ele sair, o Batman anda no fio da navalha, né, ele conseguiu uma forma de, vamos dizer assim, de extravasar essas neuroses dele, né, em busca de justiça, né, vamos dizer assim, na história mesmo abordam isso, né, que ele, quando o interesse dele ser policial não daria certo, porque não, vamos dizer, a ânsia dele não é em fazer a lei funcionar, e sim justiça, né, que é uma coisa diferente de legislação das leis, né, embora pareça contraditório você falar isso, a verdade é essa mesmo, nem sempre uma lei é justa, né, e nem sempre sempre, quando a justiça é feita, você está seguindo necessariamente a lei, né? É um pouquinho complexo isso, né? Mas é interessante você ver isso já na história, cara. Então, todos esses apontamentos, assim, valem o resgate dessa história, assim, acho bem válido. Saiu o relançamento dela há pouco tempo, eu acho que vale a pena ler, sim. Essa abordagem psicológica eu gostei também, sabe? Ela meio que destoa, né? Você pegar a minissérie como um conjunto todo, né? Como ela se desdobra, as outras partes que tá ao redor dessa investigação, porque o mote é essa investigação, né? Aparece lá a roupa toda destruída, ele quer saber quem é que tá atacando e está o ameaçando, né? O Batman está sendo ameaçado por algum inimigo que provavelmente sabe sua identidade secreta, sabe os caminhos para chegar na Batcaverna, sabe como o atacar pesado, né? Pegando ali nos seus sentidos, né? Não um ataque físico, um ataque psicológico, né? Ou seja, tá destruindo a roupa que o pai dele usou, né? Não é a roupa que o inspirou a ser o Batman, mas tem aqui todo esse peso emocional, né? Porque, inclusive, tem a questão da morte do pai e tudo mais, né? Então, é um inimigo muito poderoso perto dele, né? Só que no fim... Então, esse é o mote principal da história. Então, só que o problema que dá uma mascarada nisso são esses outros elementos que fica nessa margem, como é a história dos anos 80, né, ali, de 1980, para ser mais específico, pega toda essa margem do que veio de antes, né, daquele Batman mais bobinho dos anos 60, assim, não tem passagens engraçadas, não chega a ter uma coisa assim, tirando no começo, né, aquela parte que ele tá abrindo uma carta, né, que ele tá conferindo a correspondência, né, mas assim... Tem esses elementos meio bobos de coisa mais passada, mas já tá. Mas ele dá um direcionamento mais pesado do que o Daniel New já vinha fazendo, né? Então, esse final, pra mim, foi surpreendente, assim, e mostra bem, né, essa luta dele com ele mesmo, né? Que como esse crime, né, o influencia, o tornou o que ele é, e como isso tem um peso em cima dele, né? Aquela coisa dele querer, sabe, ter a vida dele, né? Como o Bruce Wayne sofre com isso, né? Tanto que na história do sempre tem aquela discussão, né? Que na verdade ele é o Batman, né? O Bruce Wayne só é a máscara. E assim, todas as mensais sempre só abordam o Batman. Você nunca tem uma abordagem em cima do Bruce Wayne, né? Fica muito naquela do Bruce Wayne ser aquele playboy disfarçando, que é um playboy que leva uma vida boa e tudo mais, né? Então, não tem, então o Bruce Wayne tá sempre escanteado, né? Então, essa história mostra bem isso, né? Essa, tipo, uma vingança, né? O Bruce Wayne quer viver, né? Porra, eu já peguei o cara que matou meus pais, já peguei o mandante, né? Os dois morreram, né? Não foi o Batman que matou, mas os dois morreram por fatalidade, né? O Joe Chill foi até ridículo, né? Porque ele descobre quem é o Batman, vai avisar os outros bandidos, né? Os bandidos, pô, mas foi por causa de você que existe Batman? Então os caras matam ele por isso, né? Porque quem criou o Batman foi o Joe Chill, né? Então os bandidos vão lá, pô, vou lhe matar por isso, né? Porque só existe Batman por causa de você, né? Então você é um desgraçado. Tem todo esse peso, né? E aí, Janos, o que é que você acha desse perfil psicológico dessa história também? Eu não gosto das idas e vindas, né, do roteiro. Eu acho que às vezes a amarração da história não fica assim incrível, né? Eles tentam criar uma trama que vai criar um mínimo de suspense para o leitor, enquanto eles tentam ordenar o que é válido para a continuidade do Batman no momento em que o personagem tinha 40 anos de estrada. Então, assim, algumas coisas eu achei bem ridículas, certo? Pegaram o uniforme que está dentro da Batcaverna e ninguém entrou, certo? Tem aquelas questões de carta, eu sei, né? Aquela carta ameaçadora, uma carta bomba. Ou ainda o carro com explosivos. Pô, o sujeito é um detetive, ele deveria ter feito a lição de casa, né? Eu achei que isso pegou mal. Mas, apesar dessa fraquejada do roteiro, eu achei válido por contar a continuidade do Homem-Morcego. Mas eu achei realmente essa parte do acontecimento, né? Aquela questão do Batman estar sendo perseguido, tem um inimigo que sabe a identidade dele, achei bem fraco. lança aqui, antes de você entrar, a gente estava aqui em off, conversando aqui com o Reginaldo, levantamos aqui uma questão que eu acho que essa minissérie ilustra bem isso, né? De novo, a minissérie do finalzinho de 1980, em 86 foi lançado o Watchmen. Então, a pergunta que eu faço é, de fato, o Watchmen salvou os quadrinhos, né? Salvou a indústria, né? Por mudar esse perfil, né, dessas histórias mais bobinhas, mesmo com uma trama psicológica, tem toda aquela coisa mais boba, mais infantil por detrás disso, né? Então, o que, é que vocês acham? Que o Watchmen realmente salvou a indústria? É uma coisa benéfica? Porque hoje em dia a discussão é essa, pô, se não fosse pro Watchmen, toda essa coisa mais dark, mais triste das histórias e tudo mais, se joga na conta do Watchmen, né? Mas o que, é que vocês, como é que vocês enxergam isso? Eu acho como uma balela, né? E não acho que o Watchmen salvou a indústria, né? Na verdade, o Watchmen, ele vendeu o produto da indústria de quadrinhos para um público diferente, né? Mas o leitor de quadrinhos normal, ele se pune, né? Porque ele gosta de sujeitos que usam uniformes coloridos e cuecas em cima das calças. Existem formas de você contar histórias simples, né, de conteúdo não adulto, mas histórias inteligentes, né? O Bonnie, do Jeff Smith, acabou de ser reeditado no Brasil, ele está aí para provar isso, né? Você não precisa ir para esse green and gritty para produzir uma história boa. Eu acho que o Watchmen e Cavaleiro das Trevas serão argumento para anos de análise. Gente muito mais capacitada do que eu vai fazer essas análises, muito mais inteligentes de qualquer análise que eu possa fazer. Mas assim, eu vejo que eles podem ter feito tanto mal quanto bem para a indústria. Eu não sou daqueles que acham que naturalmente eles fizeram bem para a indústria, não. Porque surgiu uma necessidade de imitá-los, de suplantá-los, de dar importância à maneira como eles falam, aquilo que eles apresentaram. E a gente vê que os escritores e os leitores ainda não conseguiram exorcizar. Enquanto na literatura você tem dezenas de livros importantíssimos, dezenas de livros que são assim fenomenais, que você aconselha para uma pessoa assistir, ler, né? Poxa, Moby Dick, Como Era Verde Meu Vale, Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e Seus Dois Maridos, Dom Casmurro, A Guerra do Velho, Guerra do Velho, do John Scott. Quer dizer, eu estou citando aqui vários livros em várias áreas. Nos quadrinhos você está sempre naquela trilogia: Batman, Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, Sandman. Eu não estou dizendo que esses livros não sejam excelentes, mas eu acho que às vezes o mercado se guiou muito em imitá-los e isso fez mal para o mercado. Bom, eu acho assim, não, eu não responsabilizo o Watchmen, eu responsabilizo mais assim, vamos dizer assim, o que estava se passando na época, e os quadrinhos acabam refletindo isso, né? Então eu acho que essa transição de histórias mais simples, ou vamos dizer assim, sem tanto peso na trama, né, sem uma certa superficialidade assim, era a tendência de uma época, né? Eu não sei se foi só por causa de Watchmen, né, essa transição. Eu sei que ela aconteceu, para o bem ou para o mal. Os anos 90 sofreram mais, um pouco mais, isso, com materiais de qualidade e de baixa qualidade que refletiam isso, que a gente costuma apontar para Watchmen, mas eu não sei se necessariamente foi só culpa de Watchmen mesmo, assim, ou do Cavaleiro das Trevas, né? Pode ser que tenha uma parte de responsabilidade pelo sucesso que resultou disso, e pode ser que estava na hora dos quadrinhos, vamos dizer assim, navegar por outras águas, assim, tentar coisas diferentes. Eu sei que com o passar do tempo isso daí foi dosado. Hoje mesmo as histórias mais simples, por exemplo, vamos dizer assim, a gente adora Black Hammer. Ela não inventa em nada a roda, ela não tem uma trama nada complexa, só que ela também não tem esse ar pueril, né? Ela chega até às vezes a ironizar esse aspecto pueril das histórias de quadrinho antigas, mas tem um subplot, tem toda uma linguagem adequada ao nosso tempo, vamos falar assim. Então eu acho isso menos culpa de Watchmen, né? Mas se alguém também quiser, esses revisionistas aí, culpar o Watchmen de alguma coisa, pode culpar, que para mim não tem problema, cara. Assim, eu vou continuar gostando, vou continuar achando uma maravilha, vou continuar achando uma história ímpar, maravilhosa. A mesma coisa de Cavaleiro das Trevas, para mim é a melhor história do Batman, né? É a melhor história do Batman, mas ela é só a melhor história do Batman porque eu tinha bagagem, eu tinha background para saber todas as referências que o Miller estava fazendo no Batman envelhecido, né? Aí, Reg, você citou algo importante, é a questão da bagagem. Existem dois tipos de leitores que chegam ao Watchmen, e existe aquele leitor que tem uma bagagem, que entende tudo aquilo que está acontecendo ali, e tem um leitor que é o neófito, e que falaram, olha, eu vou ler quadrinhos, e ele começa a chegar em um ótimo, fica surpreso de um certo modo, porque ele tem um preconceito contra quadrinhos, ele não estava preparado, ele encontra aquilo, mas depois ele quer ainda mais do que aquilo, né? É igual uma droga, né? Você tomou um litro, vão agora para 2 litros, 3 litros, para ver o que vai dar, né? Porque 1 litro já não basta. Assim, a gente tá falando que hoje já estão dosando melhor isso daí, acabou a era das trevas, assim, a gente tá procurando quadrinhos mais solares, mais luminosos, pode ser assim, mas ainda tem material sombrio, sim, tem bastante coisa, não tanto quanto derivou daquela época, né, se você quiser colocar como um marco ótimo, vamos falar, derivou de ótimo. Não tem problema isso. Não me preocupo, não é essa questão que me preocupa. O que me preocupa é assim, por exemplo, a gente estava comentando agora da série de Titans, né? Da TV. Ela tem uma pegada completamente diferente do que a gente está dessa história que a gente leu, inclusive do que está acontecendo hoje nos quadrinhos da DC. Ela é diferente das duas coisas, ela é quase assim, vamos dizer assim, ela até tá me parecendo um material melhor, um produto melhor, mas ela se encaixa, na minha visão, com o universo sombrio que a DC tá querendo trazer, ou quis trazer inicialmente no cinema. Ela é violenta, ela é pesada, né? Eu não sei se essa é uma pegada que a DC tá querendo pôr no material de TV, mas é totalmente diferente, né? E aí você também vai culpar o Watchmen por causa disso? Eu acho que ela tem pouco ou nada a ver como uma derivação de Watchmen, assim, nem que seja do estilo ou do espírito, ela não tem a ver isso, ela nem tá se calçando, vamos falar assim, ela tá sendo realista, por isso é violenta, que aí você poderia referenciar com ótima, não tá fazendo isso desse jeito, ela tá se calçando em ser violenta, em ser pesada, para atingir talvez um público que não seja tão infantil, ou que fala com prazer, nossa, você viu que violência, você viu que isso, você viu que aquilo, talvez seja isso, mas tem pouco ou nada a ver com o Watchmen. Chega de pôr a culpa em Watchmen, é um caminho que eles estão seguindo, né, que talvez funcione, né, o Demolidor também, a gente terminou agora a terceira temporada e sobrou. Todo mundo apanhou na série, todo mundo, né? O Rei, o Demolidor, todo mundo, o Mercenário apanhou, todo mundo apanhou. Infelizmente, o Fogg e a Karen Page não apanharam tanto quanto mereciam, mas o resto, todo mundo apanhou, meu. Né? Isso daí também, você vai pôr a culpa no Frank Miller, nas histórias do passado? Não, cara, é alguma coisa, é um zeitgeist, assim, sem parecer pedante, mas é alguma coisa que eles estão achando que dá para sintonizar com o fã, com o espectador que eles estão esperando para esse material, cara. Então, eu não sei se tem muito a ver buscar lá. Eu vou ter que dar uma de Sidney Guzman aqui do Nosso Omniverso, e pedir pra você explicar para os nossos fãs o que é Zeitgeist. Cara, agora eu quero ver. Não. Eu, pelo menos, vou dar a minha explicação dentro... sem suar a tampa da panela também, tanto, né? É simplesmente a tendência, o espírito da época, assim, o que a gente tá vivenciando no dia a dia, né? Vamos dizer assim, se eu fosse dar um palpite, qual é o espírito da época hoje, né? Eu diria que é a polarização. Né? Ou você é coxinha, ou você é petralha, ou você é verde, ou você é amarelo, ou você... entendeu? Ou você é direita, ou você é esquerda, você realmente, assim, hoje é a polarização a ponto de você não enxergar as qualidades do outro lado, né? Que se você quer ver uma coisa que a gente recentemente comentou, fez até uma gravação sobre isso, durante muito tempo a DC se pautou nisso, em Lordes do Caos, Senhores da Ordem. Tudo era isso, tudo tinha uma pegadinha mística, né? O nuclear conseguir fazer uma amarração mística nele, o monstro do pântano, sim, o homem animal também, todos eles acabaram tendo essa amarração e, de certa forma, até polarizando nessa questão Lordes do Caos e Senhores da Ordem, né? Isso daí era uma coisa, sei lá, na época também, vigente na época, né? Você vê que é engraçado essas coisas, que elas vêm e vão, né? Eu diria que hoje o Zeitgeist, vamos dizer assim, pensamento vigente, a ideia que você veste quando acorda de manhã é realmente você falar: eu prefiro isso, isso não, eu não gosto, isso daqui é o certo, isso é o errado. Hoje seria isso, cara. Talvez amanhã modifique, não sei, né? O fato de modificar é o Zeitgeist, a programação que a gente vai ter, que tem hoje e amanhã modifique, né? Mas assim, quando eu pensei em Watchmen, não foi nem nesse debate de ficar mais escuro, uma coisa mais pesada, uma coisa mais, sabe, dark, triste, sabe, ultra depressivo. Eu pensei mais nessa questão de você elevar os quadrinhos a outro patamar, voltando para essa história do Batman novamente, né? Tem toda essa carga psicológica em cima do Batman, né? Claro, o cara viu seus pais serem assassinados com 8 anos de idade na frente dele. Ele morava numa cidade violenta, mas ele não tinha essa percepção, né? Era uma criança e tal. Assim, num beco escuro, ele viu lá a queima-roupa, o pai e a mãe ser assassinados a troco de nada, com 8 anos de idade. Então, o peso que isso tem em cima dele, né? Dele enquanto criança, na formação dele, que ele vai se transformar. E aí tem toda essa... Isso está muito bem explicado na história. A história, todas as três partes da minissérie percorrem em cima disso, né? Tem aquele lance lá da explosão que gerou um choque nele, um abalo psicológico dele, de alguma forma. Isso gerou esse gatilho. Mas assim, todo esse peso fica muito bem explicado no final. O que eu tô falando no caso do Watchmen é porque esse peso psicológico dessa história do Batman, ela fica perdida num caldeirão muito grande de algumas bobagizinhas ali que nem existia na época, né? Que vem, se arrastou nos anos 50, nos anos 60 por um outro motivo, né? Aquela questão da censura, da mudança do paradigma dos quadrinhos, como os quadrinhos eram vistos, coisa de marginal e tudo mais. Mas assim, isso tá muito mais presente nessa história do que esse perfil psicológico. Parece que a história parece que não pôde, né? O Paul Levitz, ali, como editor, não deixou o Len Wein ir mais além daquilo, né? Não explorar mais aquilo, inserir muito elemento ainda insistente, anterior, e não deixar a história acontecer com o peso que ela merecia, né? Porque é Batman, porque é mainstream, é um dos personagens principais da editora, é super-herói, é história pra garoto e tudo mais, sabe? Então, fica nesse meio termo, né? Então, na minha visão, o Batman veio, ó, vamos acabar com isso, véio. Faz o que tu quer aí, sabe? Dá pra fazer uma história, mesmo com esses elementos heróicos, de uma forma muito mais não adulta, né? Mas um pouco mais sério, com uma leitura que não lê a fé, né? Mesmo você lê com 13, 14 anos, né? Rodão, você me permite uma parte? O nobre colega me permite uma parte? É o seguinte, a gente tá falando de 1980, não é anos 80, é 1980. A grande revolução que Daredevil do Frank Miller iria oferecer ao mercado e outros, eu tô falando Demolidor intencionalmente, certo? É uma série revolucionária. Então, assim, o que eu quero dizer é que os quadrinhos ainda até o final dos anos 70 eram uma grande tolice. Uma grande tolice que diverte, mas não havia pretensão nenhuma. Então, assim, quando eu vejo algumas coisas que a gente tem boas memórias, elas começaram a surgir em 79, 78, mas, assim, a gente vai lembrar melhor de algumas coisas a partir de 80, 81. Então, assim, parece que os editores, seja o Shooter na Marvel, seja a Banger na DC, seja os grandes editores, eles começaram a produzir um material que tinha mais relevância somente nos anos 80. Eu não estou dizendo que antes não tinha material bom, não é isso. Tinha excelente material em vários momentos, mas sério mesmo é menos de 10% do mercado, certo? Tem coisas que a gente gosta dos anos 60, mas pelo choque visual, pelas ideias que o Kirby apresentava, mas, assim, em termos de texto, hoje, com a morte do Stan Lee, eu fiquei impressionado como tentaram vinculá-lo à criação do Pantera Negra, o que é justo, visto que o Pantera Negra surgiu numa história do Quarteto Fantástico e essa história foi escrita pelo Stan Lee junto com o Jack Kirby. Eu não estou negando isso, mas o Pantera Negra, que eu realmente me lembro e que é o Pantera Negra que vale para mim, é o Pantera Negra do Jungle Action, que foi publicado aqui pela primeira vez em Super Aventuras Marvel e que não tem relação nenhuma com aquele Pantera Negra que propôs. Então, assim, as histórias eram muito inocentes, muito tolas, e isso fica muito visível quando você compara desse período de transição, que é de 77 a 82, ainda tem aí umas histórias que ainda são bobinhas, mas você já vê ali uma edição mais elaborada. Só pra ficar claro, eu não tô dizendo que essa história do Batman já deveria ser um pré-Watchman, sabe? O que eu tô dizendo é que já existia em várias outras histórias, não só nessa, então pegamos essa aqui porque estamos discutindo ela, é um exemplo muito bom. Mas, assim, existia várias outras histórias também da época, deixou bem claro, né? É uma história dos anos de 1980, do começo da década de 80, né? Mas, assim, no decorrer da década, né, ali 81 até 85, 86, existiram outras histórias em mensais especiais que, sabe, que estava tentando liberar dessas amarras, não sei aqui intencionalmente se era coincidência, isso que o Reginaldo falou, né? Do espírito da época. Mas, assim, o que eu vejo é que o Watchmen chegou e, ó, vamos abrir a porteira, sabe? Uns já estavam começando a passar ali devagarinho, sabe? Como essa história, por exemplo, que tem uns elementos anteriores, que é aquela história mais infantil, mais pra criança, mas que joga uma coisa que pega um outro leitor, né? Aquele cara que leu Batman desde os anos 60, quando era criança, chega em 1980, se deparou com esse gibi, já tem uma visão diferente daquilo. Porra, eu posso acompanhar isso daqui, eu tenho aqui, sei lá, um cara que acontecia muito pouco naquela época, né? Um cara com 25, 30 anos lendo um gibi. Mas o cara consegue pegar aquilo também, né? Então parece que o Watchmen foi lá e quebrou tudo, né? O Watchmen, o Cavaleiro das Trevas, o Demolidor, essas histórias foram lá e arrebentaram de vez a porteira. Agora passa todo mundo, sabe? Não precisa ficar mais nessa mata. Também não é obrigado, né? Concordo pelo amigo original, né? Não vamos dizer que foi o Watchmen que obrigou a todo mundo virar adultão, né? Vamos fazer aqui uma história super poderosa, com pano de fundo filosófico, psicológico, também não é essa a questão, né? Mas, assim, quebrou essas amarras, né? Pode fazer qualquer tipo de história a partir de agora, sabe? Não precisa você ficar preso a essa fórmula eterna de ser um gibi pra criança. Acho que é mais nesse sentido que eu tava pensando. Cara, é assim, se você quiser acreditar o Watchmen alguma coisa assim, que realmente aí sim eu acho que ele influenciou bastante, é que essa história, por exemplo, ela não seria publicada como numa história regular. Ela iria para um especial, entendeu? Porque ela é diferenciada. Você pode ter certeza, se fosse publicada nos dias de hoje, era Batman, a Máscara do Morcego, ia mostrar realmente, assim, ela ia ser... Aí é forma de publicação, né? Que antigamente não tinha nada disso, né? Haja visto que, por exemplo, o Born Again, né? A Queda de Murdoch, ela foi publicada regular, como história regular, né? Que hoje é algo impensável, meu. Você ter um nível de qualidade desse numa série regular, assim, né? Isso daí seria transformado e adequado, vendido já num formato diferente. Isso sim, eu dou crédito para Cavaleiro das Trevas, para Watchmen, para essas publicações aí, que foram assim, que deram um start na indústria para modificar isso. Mas do resto, eu estava até lembrando, enquanto vocês estavam falando, a Marvel era muito assim, contra a cultura nos anos 70, né? Você lê as histórias do Doutor Estranho, elas são psicodélicas, assim, elas são realmente assim, bem ousadas para a época, né? Ou então, se a gente for para DC, o Arqueiro Verde, o Lanterna Verde, né? Do Neil Adams, que assim, também era outro ponto fora da curva, né? Então, já tinha já um, vamos dizer assim, uma certa profundidade e um desenvolvimento na trama que não era tão pueril. Mas essa história que a gente leu, sim, apesar dela ser anos 80, tal, tudo, ela tem uma carinha de anos 60, assim, ela tem uma carinha de Era de Prata, assim, uma Era de Prata mais séria, vai, uma Era de Prata no Bar Místico, assim, sabe? Se virando homenzinho já, meu, assim. Porque ela realmente tem um tom pueril, sim, cara. A gente citou aqui ao longo desse bate-papo algumas origens do Batman, em especial a legenda de Batman, e também citamos o ano 1, em que nós não detalhamos, porque é material para um bate-papo específico, mas existe uma história curta que já foi publicada aqui no Brasil duas vezes, e chamam O Homem que Cai, que é uma recontagem da origem do Batman já no pós-crise, e ela é escrita pelo Danny O'Neill com arte do Dick Giordano. E é interessante que o Neil, ele tenta ali estabelecer já elementos que ele usaria nas tramas que ele contou em a legenda The Legends of the Dark Knight, né, que ele escreveu o Xamã, escreveu mais três ou quatro séries, né? Ele escreve Xamã, Veneno, eu acho que ele escreveu três ou quatro, tá? E aí, eu acho uma história simples. Para mim, é a melhor história, a história de origem do Batman, história única, né? Veja só, eu não tô falando que é melhor do que ano 1, tô falando que como história única, né? Início, meio e fim, uma única edição, é a melhor origem do Batman, que estabelece muitos elementos, como por exemplo, Batman ter ido para o FBI, né? Bruce Wayne ter ido para o FBI e acabou sendo reprovado, mas como queriam usar os talentos e a influência dele, eles acabam colocando para baixo do pano e reprova ele por causa de tiro, né? Ele tinha uma resistência a armas. Eu gostei muito da série. Qual foi a impressão de vocês? Bom, eu gostei também, que ela é bem chuta, sabe? Ela é bem concisa. Aqueles momentos que a DC principalmente faz muito isso com o Super-Homem depois dos anos 2000, né? Pegar um momento ali específico, vamos contar aqui de forma rápida a origem do Batman, sabe? Então ela pega os elementos principais e joga ali sem ser uma coisa muito didática, né? Sem acompanhar aquela coisa passo a passo dele, né? Vai jogando só os elementos do que aconteceu, né? O que, no caso específico do Batman, o que mais me incomoda é que existe, eu já falei isso até em outros programas, né? Existe essa tara absurda de todo mundo que vai escrever o Batman. Todo mundo. Cara, vou escrever aqui o Batman, sei lá, cinco números da mensal. Vou escrever um especial do Batman. Vou fazer um one shot do Batman. Todo mundo pega e insere de alguma forma a origem dele, né? Então, tudo bem, eu entendo, né? disso que eu falo quando eu penso, quando eu sou contra você inserir o Thomas Wayne na continuidade, né? Ele apareceu ali em Flashpoint, foi uma minissérie legal, assim, ela foi a melhor minissérie porque as outras também eram muito ruins, né? Tem esse senão. Mas, assim, é uma história muito divertida, legal, aquela origem, mas não funciona, né? O Thomas Wayne e a Martha Wayne têm que estarem mortos. Se eles não estão mortos, não existe Batman, ponto. Isso fica claro que quando todo autor que vai falar sobre o Batman insere isso na história, né? Falam da origem do Batman, falam do assassinato dos pais dele. Então, isso tem que estar presente, é uma coisa muito, sabe, constante, uma coisa até meio cansativa de tanto quanto isso aparece. Então essa história é muito boa nisso, né? Ela também vai nesse sentido, né? Só joga ali, tá, você aparece. É semelhante à morte do tio Ben, né? Isso, é a mesma coisa. Bem lembrado. Só que o do tio Ben não precisa um escritor novo, né? Isso é recorrência mensal nas histórias do Homem-Aranha, né? É muito mais cansativo. Do Batman eu falo que é um cara novo. Qualquer pessoa, cara, for escrever qualquer coisa do Batman, ele bota lá a morte dos pais. Então a gente entende esse peso da importância. E nessa também aparece muito bem. Nessa é uma das primeiras nesse sentido, né? De só jogar a origem. Então ela é muito chutinha, muito redondinha e funciona muito bem nesse sentido, né? Mesmo que sirva, venha servir depois de origem para o Batman Begins, né? E eu sei que a Reginaldo não leu isso daí, tenho certeza. Cara, eu não li mesmo, cara. Mas... eu falei. Mas se inspirou Batman Begins, tem que ser boa, cara. Porque eu gosto pra caramba de Batman Begins. Eu acho bem legal, acho que sim, não acho que seria o start do universo DC no cinema. Eu acho que não, por mais que eu goste, eu acho que não se adequa. Mas para uma história fechada do Batman, assim, para apresentar o Batman do Nolan, eu acho excelente, né? E aí resultando, aí sim no Cavaleiro das Trevas, né, no segundo filme, que esse sim é uma porrada, cara, esse daí é pra mim... Cavaleiro das Trevas é realmente é no estômago, viu? Não, eu ainda tô pra ver filme melhor. É, de super-herói, assim, vamos dizer, é o meu favorito, né? Talvez você possa falar que Guerra Infinita é mais quadrinhos, tudo, também gosto, não é? Não estou no espírito, no zeitgeist, cara, de gostar do Batman do Nolan e detestar Guerra Infinita. Não, gosto das duas coisas, acho válida as duas. Eu acho que até a Guerra Infinita tem, vamos dizer assim, o valor de ter se ajustado, né, ter feito uma fanbase, né, o espectador se acostumar com os heróis no cinema, na telona, assim. Então acho isso válido também, mas como filme mesmo, puta, o Cavaleiro das Trevas, pra mim, o The Dark Knight, é até hoje imbatível, cara, né? E se a história se baseou, vamos dizer, no Begins, que eu também gosto, tem, vamos dizer assim, tem alguma coisinha ou outra que não é que me incomoda, é sempre a gente vai questionar, claro, mas tirando isso, pra mim, o filme é joia. Gosto demais, é um bom começo, acho plausível, razoável. Gosto do... Sabe o que me incomoda do Batman Begins? É que ele faz um reaproveitamento de um plot do Batman do Tim Burton, né? Aquela coisa de envenenar, de veneno ali. Então ele faz um reaproveitamento daquele plot. Eu vou te dizer, em tantos elementos no filme, passado mais de 10 anos, é isso que eu volto a pensar. Pra que reaproveitou esse elemento? Você lembra do Batman do Tim Burton, que tinha uns elementos, que tinha uns mantimentos que estavam envenenados, e as pessoas só seriam envenenadas se misturasse elemento A com elemento B? Ah, sim, que o repórter começa a rir, né? E fica com o sorriso do Coringa, uma mistura de cosmético com, por exemplo, se você passasse laque no cabelo, né? O Silvio Santos morreria no universo do Batman do Tim Burton. Então, né? cara. Principalmente depois de outubro de 2018. Então, sim. Sim, mas isso não me incomoda tanto, Jamerson. Assim, não, realmente não me incomoda. Eu acho que, assim, mesmo o Batman do Tim Burton, ele já foi. Eu sei que tem muita gente que critica tudo e tal, mas ele já foi uma pancada, cara. Ele foi quase 10 anos depois do Super-Homem do Christopher Reeve, né? Assim, do primeiro Superman, né? Então, você vê o tempo que levou para aparecer o Batman, essa versão mais atualizada do Batman no cinema, e eu acho que no contexto da época, mesmo o Batman do Tim Burton, ele trouxe muita coisa interessante, a começar, meu, que disso daí derivou todo o Batman Animated, o Timverso, que isso sim, assim, é uma pérola para quem é fã, cara, de quadrinhos, tudo, não gostar do Timverso, assim, então só por isso já vale o Batman do Tim Burton, cara, né? Então tá valendo, assim, não desgosto tanto, não. Então, e do Joel Schumacher? Estamos falando sério. Cara, do Joel Schumacher eu gosto pela zoação só, meu. De vez em quando eu lembro, assim, né? Mas se você entrar no espírito, você se diverte, porque é divertido. Não tem como não achar engraçado aquele filme. É ridículo, mas é engraçado. É engraçado. Se você esperar que é um filme sério, já era, né? É engraçado, sim, cara. Se você lembrar do Bane, já o final, meu, já tava já descambando a coisa de um jeito, cara. Batmóvel andando em cima de estátua, assim, sabe, meu? O negócio já tava... Bate já cartão tinha, de crédito, né? É, já tinha ido pro espaço, cara, aí já tinha, sabe? Alicia Silverstone de Batgirl, meu, cara, aí já tinha, olha, meu, aí já tinha um jogado, acho que eu queria ver a cara, né, dos produtores, assim, meu, falar, puta, foi pra pica tudo, já descambou de vez, fodeu, o cara fala, fodeu tudo, acabou, meu. E enterrou a carreira dela, né? Ela era uma atriz promissora ali, né, adolescente, e Patrícia de Beverly Hills enterrou a carreira dela, né? Claro, depois, cara, é um burro enterrado, portátil, assim, meu. A menina tem até hoje o burro enterrado, né? Você vai ver, é o Batman do Joel Schumacher, meu, porque é difícil quem não enterrou, hein, meu, né? Acho que o George Clooney sobreviveu graças ao Nespresso, né, meu, e o menino que fez o Robin entrou em alguma dessas séries derivadas, assim. NCIS, yes, da Marinha, NCIS, né? Qualquer coisa, né, meu, que eles têm um subtítulo, assim, aí, NCIS ex Robin, vai, foi. Mas não adianta, meu, assim, eu acho que vale como a piada, né, meu, os dois Batmans, isso, do Schumacher, isso, eles valem, realmente, eles vão ficar marcados pra sempre, cara, assim, né, porque... Pô, a Jim Carrey, meu. Pode ver, todo mundo que participou, cara, foi lesado, meu. Foi pior que os caras que foram pra Lua, meu. Foi o filme do Batman. Porque não ficou condição, meu. A Uma Turma teve que ser resgatada pelo Tarantino, que é especialista em resgatar ator que afundou, né? Voltou lá no Kill Bill, que também tá, ela tava em ascensão, assim como a Alicia Silverstone, caiu na vala, vai lá o Tarantino salvar a mulher da carreira da mulher, né? Então afundou. Mas você vê, Dão, que nem o pé dela sobreviveu, né, meu? Porque ficou feio depois do carro. Pisar no pé dela, véio, aquele Bane ali. Acho que foi o Bane grandão, meu, que deu uma desconjuntada no pé, meu, porque é uma turma, assim, pode ser linda, meu, mas você não olha pro pé dela, né, meu, que é realmente dá aflição o pé dela, né, meu, que o Bill, assim, meu, então você vê que até o pé dela foi afetado pelo filme do Batman, cara. Então, só pra gente encerrar aqui, uma dúvida rápida, uma questão bem ligeira mesmo. Vocês preferem esse Batman mais detetive ou esse Batman fuderoso que resolve as coisas pelo celular? Eu gostaria de ver o Batman detetive. Eu gostaria de ver realmente um Batman que fizesse jus a aquela persona de detetive das trevas, né? Certo? Eu gostaria muito de ver histórias com elementos mais de detetive e que tivesse mesmo ali um alguém que entendesse de romance policial, certo? Olha, eu gosto um pouquinho de cada faceta, assim, né? Eu gosto também do Batman detetive, acho que se for escolher uma só, seria essa mesmo, né? Mas eu gosto também do Batman, assim, vamos dizer assim, 007, assim, do Batman do começo da série do Morrison, né? Viajando, usando, cheio de gadgets, assim. Eu gosto também disso, assim, né? Não é, não desgosto, não. Assim como eu gosto também de um Batman mais lenda urbana, mais nas sombras, assim, né? Às vezes refletindo, sendo mais, assim, uma as pessoas... as reações, vamos dizer assim... Deixa eu explicar direito, peraí. Não o Batman próprio, a história... O Batman conduzindo a história, mas o fato de ter um Batman refletindo na vida das pessoas. Eu acho isso... demais, cara, assim, que é o caso de Gotham Central, assim, por exemplo. Tem uma versão do Batman, assim, que ele aparece, ele é personagem um convidado na história, mas o jeito que ele é apresentado, eu gosto, que é o Batman em Orquídea Negra. Ele aparece ali em duas páginas, certo? Nas sombras, certo? Assim, perdido. Você não vê o Batman, você só vê as sombras mesmo, os olhos. Pô, eu gostei muito ali. E além do Gotham Central, teve uma série anterior, que era o Gotham Knights, que era centrada nas pessoas de Gotham City. Você saiu aqui pela Abril em uma ediçãozinha pequena de 100, de 80 páginas. Bom, então é isso. Já falamos aí demais sobre o octogenário Batman. Vamos ficando por aqui e depois a gente volta aí com mais Omniverso. Até lá. Até lá. Vida longa e próspera. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.